Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Chip Tuning. A primeira comigo, Carlos Bonaparte, embora já fosse eu o produtor do programa, mas a partir de agora a dar também voz a este espaço radiofónico que de seu nome tem Chip Tuning. Chip Tuning, para quem não sabe, basicamente, Chip Tune é o género musical que inclui os 8 bits, as músicas que eram antigamente feitas para videojogos, conhecem agora uma nova roupagem. Nós vamos conhecê-la a fundo neste nosso espaço radiofónico. O Chip Tuning vai basear-se em músicas 8 bits, mas muitas vezes também vamos trazer aqui músicas dos 16 bits da Super Nintendo ou até da Mega Drive, por exemplo, não é? Mas hoje vai ser mesmo só 8 bits. Vamos começar com o Requiem, claro, uma grande composição aqui de Nash Creator, aliás. Nash Creator vai-nos trazer este Requiem e logo depois vamos ficar com Mission on Granton. É uma peça mais... enfim, mais elaborada também. Elas têm as duas a sua elaboração. Uma... entra até mais majestosa, não é? Este Requiem. A segunda entra mais filme de ação e chama-se Mission on Granton. E esta composição é dos Disaster Pieces. Aliás, Disaster Piece, peço desculpa. Aproveitem nesta edição Cambodja. Esta música. Não sei se os ouvintes estão recordados. Eu já estava aqui para um bocadinho para os ouvintes saberem, mas não se ouve daqui. Não sei se os ouvintes se recordam. Esta música foi cantada, sim, pela Lil Kim. Aliás, Kim Wilde, peço desculpa. E aqui é-nos trazida por Zombectro. É um nome interessante. E esta composição, então, a fazer-se ouvir no nosso programa Chip Tuning. Fechamos com outro tema, que não é original também, dos Zombectro, chama-se Raining Blood. É mais uma das músicas que vamos aqui ouvir. Estas duas fecham o nosso programa Chip Tuning desta quinta-feira. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do canal 1 da Antena Web. Voltamos a encontrar-nos exatamente na próxima terça-feira, por volta deste horário 19h15. Fique bem ouvinte, uma boa tarde para si e até para a semana. Música.